apresentar o duelo de vinil. E segura que lá vem pedrada, hein? Aumenta o volume, vai ficar bebendo. Duelo de vinil lá no berço da capital. DJ Paulo inicia com baião velho e pesado. Rogerinho contra-ataca com fogo trocado. DJ Felipe lá de BH toca um baião macumbado que elas parem de rachar. Mini balanço, o baile fica muito louco. Com tal de 10 polegadas que é difícil de encontrar. Segura o rojão que agora o bicho vai pegar. Já tem minha festa, o teto racha tudo. O nego fica furioso e bota o clima pra esquentar. Breque anuncia pra DJ que é novo. Põe colete, capacete, já são 3 da madrugada. Poeira vai subindo e fogo na umbigada. DJ Dodô, Biguinho do Mesiga, da Violana do Rio, Tomás André, Ceará, Xandão, Batata, Xeleléu e o Cris, DJ Tomate de Campos, Luciano, BH, Bicho, Fabinho, Bob, Samuel, Henrique, Roger Lima, Malvadinho, Bigode, Caio, Cadá, DJ Fabrício, Léo Black, Flavinho, DJ Careca, Santista, Adriano, BH. Aumenta o volume, vai me tá perdendo. Duelo de vinho, lá no berço da capital. DJ Paulo inicia com baião velho pesado. Rogerinho contra taxa com fogo trocado. DJ Felipe lá de BH toca um baião macumbado que elas parem de rachar. Mini balanço, vale fica muito louco. Com tal de 10 polegadas que é difícil de encontrar. Segura o rojão que agora o bicho vai pegar. Tem minha festa, o teto racha tudo. Ele fica furioso e bota o clima pra esquentar. Black anuncia pra DJ que é novo. Fabrício, Léo Braco, Flavinho, Didi Careca, Santista e Adriano, BH. Essa é a nossa singela homenagem a todos os DJs desse país. Você que sabe pesquisar. É, tamo junto. Divulgando a cultura brasileira. Trio Alvorada, dá licença pra eu chegar. E nossa gente, eu também quero homenagear. Quem comanda a pista e nela é o rei. Faz toda a pesquisa e solta o play. Picape, radiola, bolacha na vitrola. O disco roda, roda, o povo rala e rola. No meio do chamego, o povo pega fogo. São labaredas que não param de dançar, que só se apagam quando a noite acabar.